Glória a Deus. Queridos, quem é que conhece o André aqui? Esse varão aqui, conhece? Alguns não conhecem, eu vou pedir para o Vinícius apresentar ele então. Esse aqui é o André Lima Furtado. Ele é nascido em Pantano Grande e está se criando agora em Caxias do Sul. O André é presbítero em Caxias do Sul já... quantos anos? Desde 2005, 6 anos já. E a Igreja de Caxias, ela é muito unida com a Igreja de Porto Alegre, em amor. E seguido tem irmãos subindo, irmãos descendo nos retiros. E o André já esteve com os jovens, eu acho que eles não lembram disso. Os adolescentes, né? Mas eu acho que naquela época já estão todos jovens já. E não lembro, não levantaram a mão. Mas o André seguido está entre nós aqui e hoje a igreja vai estar com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para nos falar através do André. A Ruth e as crianças estão aí também, mas acho que a Ruth foi levar os guri lá na aulinha. Mas o André se apresenta o resto, né? Porque vamos orar por ele. Senhor, te louvamos pela vida do André, pela palavra que tu tem através dele para nos dar, Senhor. E oramos por nós também, para o nosso coração estar aberto, para ouvir o que tu tens para nós. Queremos, Senhor, nesse período que estaremos ouvindo, Senhor, mas com o nosso coração fervendo, Senhor, por ti. Abençoa o André, que tudo aquilo que tu colocou no coração dele, Senhor, ele consiga transmitir com graça, com sabedoria para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Tem alguns aqui que eu já estou enxergando de longe aqui. Leandrão lá, colega de trabalho, né, Leandro? Companheiro. Tem uma ovelha de Caxias aqui, lá no canto, lá. Fábio. Aqui tu senta atrás também, Fábio? Ó, lá em Caxias ele senta atrás. Eu brinco com ele, é que ele sentou atrás. Aleluia. Mas, amados, o Vinícius falou que eu nasci em Pantano. Ele se enganou. Eu nasci aqui nessa cidade, na capital. Não parece, mas tem a vida eterna. Nasci aqui no hospital Ernesto Dornelles. E depois fui morar com 6 anos no interior, em Pantano Grande. E já morei em muitos lugares, Santa Cruz e Porto Alegre, né? Voltei a Porto Alegre e agora estou em Caxias do Sul. Davi me escreveu, essa semana eu estava vindo a Porto Alegre e vindo para um casamento ontem, e aí ele me convidou para estar aqui com os irmãos e foi uma alegria estar aqui junto com a igreja, junto com os jovens, da onde eu convivi bastante tempo. Mas eu queria contar, o Davi pediu para me contar um testemunho da minha vida, conversão, andar com Deus, Caxias do Sul. Vou tentar resumir porque foi bem longa essa história, eu vou tentar fazer o mais rápido para que os irmãos não cansem. Mas eu queria que os irmãos abrissem Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Creio que todos já têm decorado esses textos, este texto. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo. A igreja, nós precisamos estar plenamente certos de que aquele que começou a boa obra em nós, amados, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Queria começar com esse texto, porque esse texto ele faz parte, não só da minha vida, mas faz parte da vida de todos que nasceram de novo. Todos que foram nascidos através do Espírito de Deus. Amém? Queria também compartilhar um texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Vamos repetir juntos? O justo viverá por fé. Amém. Aleluia. Se alguém me perguntar que tamanho é a minha fé, eu não sei. Eu acho que sempre é bem menor do que um grão de mostarda. Muitas vezes estou desanimado, como muitos. Estou muitas vezes entristecido, porque isso faz parte dessa vida ainda terrena, embora celestial, embora ouvindo o Espírito, muitas vezes ainda sentimos muitas coisas que outrora sentimos. E aqui o texto fala que o justo viverá por fé. Então, eu quero dizer para os amados que, se por acaso aqui, em algum momento, se os irmãos verem alguma soberba, que o Senhor possa ter misericórdia de mim, porque só podemos andar pela fé em Cristo Jesus, amados. E eu tenho aprendido que a nossa vida tem que estar baseada em todo o tempo em Cristo Jesus. Por que que digo isso? Se algum momento, porque quando pedem para falar da gente é um perigo sobre a nossa vida, mas eu sei que Cristo tem feito uma obra em mim e Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Eu me converti, amados, em 1983, tinha 10 anos, agora já descobriram a minha idade, mano. Estão descobrindo a minha idade. Tinha 10 anos em 83 e era uma criança. Em março de 83 eu entrei nas águas. Morava no interior de Pantano, uma fazenda. Nessa época eu já não estava morando mais nessa fazenda, morava ainda na cidade. Mas devido a muitas dificuldades com as trevas, a família muito envolvida com trevas, com espiritismo, o Senhor, Ele permitiu muitas coisas para que a glória de Deus abundasse naquele lugar. E eu lembro que, com uma criança de 10 anos, havia muitos medos, muitos temores. E eu lembro que, quando me pregaram o Evangelho, foi através de um tio que era ligado ao Moisés aqui, e eles foram até lá, foi o Moisés, na época o Veríssimo, é falecido, meus tios, e eles foram naquela fazenda e proclamaram o Evangelho, Evangelho de salvação, meio Evangelho do Reino, mas eles foram lá simplesmente orar por nós, porque havia muitas trevas naquele lugar. E, amados, naquele dia, 60% daquela família, toda ela se batizou naquele mesmo dia. A minha avó, eu lembro até hoje, ela faleceu no final do ano agora, com 90 anos. Eu lembro que ela pegou todas as imagens de ídolos que ela tinha e disse, isso não me ajudou, vai tudo pro fogo. Ninguém falou para ela tirar de dentro de casa, o Espírito Santo fez a obra e ela trouxe, e aquilo ali nunca mais esquecemos. Foi tudo queimado naquele dia, e naquele mesmo dia nós fomos batizados. Amém? Aleluia. Depois andamos um tempo, e em 87 houve um incêndio na minha casa, queimou tudo. Nessa época meu pai estava desviado, família estava desviada. Lembro que queimou Bíblia, queimou tudo. Então a família estava desviada, e eu lembro que naqueles dias, amados, a igreja de Porto Alegre, mesmo nós não estando mais em contato com a igreja foi lá e levou uma oferta para ajudarmos a reconstruir o que tinha sido perdido. Então nós recebemos graça do Senhor através dos irmãos, que nos abençoaram. E recebemos, então, eu sei que deu para comprar todo o cimento da casa, a prefeitura nos ajudou lá também. E eu lembro que foi ali o Espírito Santo se voltou. Quer dizer, eu me voltei para o Espírito Santo e comecei a buscar a Ele, mas com muita dificuldade. Meu pai entrou em depressão, muita tristeza, mas em 92 eu vim servir em Porto Alegre. Meu pai queria que eu servisse em Cachoeiro do Sul, porque era perto. Eu pedi ao Senhor que me trouxesse para cá, porque eu queria estar no meio da igreja. Eu sabia, eu conhecia, tinha vindo aqui quando eu era pequeno. Então em 92 eu servi aqui no 18º Batalhão de Infantaria, Batalhão Arranca-Toco, 18. Era um batalhão pesado e eu pesava 49 quilos. O batalhão era pesado, mas eu era leve. 49 quilos com aquele fardo nas costas, pesado. E lembro, amados, que com o primeiro salário, soldo que eles chamam no exército, eu comprei uma Bíblia. Eu estava naquela, até dos 14, 15 anos até os 18, eu estava sem Bíblia, sem o Senhor. Foi difícil, mas sempre o coração ali, querendo acertar a vida com o Senhor. Então me converti com 10 anos, mas com 18 anos lá no quartel, onde eu tive as maiores propostas para andar no mundo. Ali o Senhor fez uma obra. Eu lembro que eu morava no quartel, e ali eu orava todas as noites e comecei a ler a palavra novamente. E ficava dentro do quartel e não ainda frequentava com os irmãos, ficava só no quartel, não saía dali, até porque não conhecia a cidade, tinha um pouco de medo de andar em Porto Alegre. Ficava lá dentro, só ia para a casa do pai, final de semana às vezes, ficava ali dentro, mas ali o Espírito Santo me reanimou, e aí eu comecei a andar com o Senhor. Queria ler um texto também de 1 Tessalonicenses com os amados, capítulo 1, versículo 2, fala assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E o início, então, a carta de Paulo Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Essas cartas que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica têm sido renovada no meu interior. E eu queria chamar um pouco a atenção dos irmãos no versículo 3, né, que Paulo estava dando graças a Deus por eles, E diz no 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, operosidade da vossa fé. Nós, discípulos de Jesus, precisamos ter uma fé prática, operosa. Nós precisamos viver com até ali onde diz a abnegação do vosso amor, eu li numa outra tradução, árduo labor do vosso amor. O nosso amor tem que ser um amor também prático, junto uns com os outros. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A firmeza da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Firmeza que Jesus Cristo, amados, vai retornar. Nós, como igreja, precisamos estar esperando a qualquer momento o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. As primeiras igrejas que surgiram, os discípulos esperavam atentamente o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas três coisas que falei têm se renovado no meu interior a respeito da vida com Cristo, através da palavra dele. Eu queria relembrar um pouquinho também o tempo que andei aqui com os irmãos, e antes de falar isso, eu queria dizer para os amados que fé, amados, como eu disse, eu não sei bem explicar sobre fé e sobre a minha vida, mas algo que eu queria dizer para os amados, que o Senhor tem me mostrado, que fé, amados, eu queria comparar como uma aventura diária. Todos os jovens gostam de uma aventura, né? Eu creio. Mas nós gostamos muitas vezes de aventura, mas é uma aventura no Espírito Santo. De depender totalmente do Espírito Santo. A minha esposa, a Ruth Helena, não gosta de chamar Ruth Helena? A Ruth, Rutinha, né, que era de Porto Alegre, ela sempre diz que eu chego em casa sempre com uma história diferente, né? Sempre tem uma história para contar, né? E eu tenho pedido para o Senhor sempre me envolver na aventura que Ele quer que eu esteja. Depois eu vou contar duas histórias um pouco engraçadas sobre isso, mas que o Senhor tem, nesses anos, realmente nos conduzido a uma aventura. Quando eu estava aqui entre os irmãos, amados, eu era um jovem que vinha aqui nos encontros, estava no grupo caseiro, né? Tempo na casa do Vando, depois na casa do Vinícius, andava junto, e eu tinha os meus sonhos, né? Sonhos que muitos têm, sonhos de estudar, sonhos de trabalhar, estudar e casar. Aleluia. Ter filhos. Esses sonhos, né, foram chegando na minha vida. Mas eu quero dizer para os amados que teve algo tremendo que aconteceu aqui na minha vida. Foi algo que o Espírito Santo me chamou a atenção, e eu quero dizer para os amados que me disciplinou. Eu não sei como são os irmãos, mas eu tinha algo que eu sempre dizia para o Senhor: Senhor, primeiro eu vou trabalhar, segundo eu vou estudar, terceiro eu vou, né, me casar, depois eu vou ter um grupo caseiro, depois eu vou cuidar de vidas, né? Aqueles pensamentos de casais, tinha aqueles pensamentos já formados. E eu quero dizer para os irmãos, para os jovens aqui, que a experiência com o Senhor foi totalmente o contrário. O Senhor um dia chamou e disse assim: não, tu precisa começar a pregar o evangelho e a cuidar de vidas. Tu precisa trabalhar, se estudar, se estudar. E eu lembro que estava lá junto na casa do Vinícius e já estava cuidando de algumas vidas. E eu lembro que uma época eles nos chamaram e nos colocaram para cuidar de um grupo caseiro, eu e o Valmor, nosso irmão que está no hospital. E nós fomos companheiros, eu e o Valmor. E eu estava com ele nesse grupo caseiro. E o Espírito Santo falou assim para mim: André, é eu que faço, não é tu. foi chamado já, todos que são chamados, foram chamados para a boa obra. Então muitas vezes a gente escolhe o que a gente quer fazer, e o Senhor, na verdade, é Ele que escolhe, é o Senhor que levanta, é o Senhor que dá direção. E eu fiquei meio, assim, emburrado, né? Com o Senhor, dizendo, não, Senhor, mas não é a hora de fazer isso. Eu lembro que nós estávamos cuidando até de casais junto, o Valmor me pedia ajuda, e eu ajudava, e ele me ajudava também, com casais. E eu lembro de dizer, Senhor, mas não é hora disso. E o Senhor falou, não, é a hora sim, porque o meu reino está próximo, e eu preciso de pessoas que queiram cuidar e apacentar vidas. Então, amados, foram muitas aventuras andando junto com os amados, com os irmãos, com os companheiros que eu tive aqui em Porto Alegre. Mas quero dizer para os amados que foi um tempo de aperfeiçoamento, aonde tudo que eu aprendi com os amados, depois o Senhor me conduziu a Caxias e pôde me ajudar nesse tempo. E foi um tempo de amor que os irmãos tiveram por mim, muitas vezes de puxão de orelha, disciplina, né? Até que não foi tanto, né, Vinícius? Só até mais. Mas cuidado, uma direção, mas eu quero dizer para os amados, quando chegamos em Caxias, foi um tempo de realmente esperar dele, mas tudo aquilo que a gente lembrava que os irmãos tinham nos ensinado, nós tínhamos que ir para o Senhor e dizer, Senhor, o que tu queres com essa situação? Eu não vou hoje contar sobre o nosso relacionamento, meu e da Ruth, né? Vou deixar para uma outra vez, senão eu vou ficar contando só esses detalhes. São muito legais, mas eu queria contar um pouco do que o Senhor tem feito, apesar de nós, né? Nós casamos há 10 anos atrás, completamos 10 anos este ano, foi em dia 24 de março. Há 10 anos atrás, em 2001, nós casamos. E a Ruth nunca tinha saído, eu creio, de Porto Alegre. Só foi para algumas cidades visitar, mas nunca tinha conhecido o interior. Nós saímos da lua de mel e já fomos direto para Caxias. Eu já morava lá. Eu cheguei em 98 em Caxias para trabalhar. Eu morava no hotel lá. E tinha uma casa alugada aqui, um apartamento na Avenida Antônio de Carvalho. Morava com a minha irmã um tempo, depois morei um tempo sozinho também. E eu lembro que nós estávamos, eu estava em Caxias trabalhando e vendendo, mas o meu coração, amados, era sempre de retornar a Porto Alegre. Eu não queria trabalhar na Serra, eu sempre dizia para o Senhor que o Senhor nunca ia me tirar de Porto Alegre, porque eu amava estar aqui no meio dos irmãos, era aqui o meu lugar. E eu não pretendia morar em Caxias do Sul. De vez em quando, os meus colegas diziam, por que tu não vai morar lá, rapaz? Eu dizia, não, eu gosto de Porto Alegre, eu não vou sair de Porto Alegre. E eu lembro que um dia eu fui falar com o Marco, era o nosso chefe, e ele falou a mesma coisa para mim. Vai embora para Caxias, o que tu quer aqui? Vai trabalhar lá, né? E eu falei, não vou fazer isso porque eu não tenho uma palavra para isso, mas vou buscar o que o Senhor tem. Mas eu não quero, eu nem orava para sair de Porto Alegre porque eu não queria sair daqui. Eu não quero sair. E eu lembro, amados, que em 99, eu estava no hotel onde eu ficava, era um hotel que tinha, em Caxias tem muitas ruas baixas, né? Muitas casas com porão, o hotel tinha um porão, então nós ficávamos no subsolo desse hotel porque era a terceira classe, era mais barato, né? Ficava todo mundo ali embaixo, os vendedores mais simples, estava ali, né? No subsolo, e lá era muito frio, muito úmido, e uma manhã eu lembro que eu estava saindo, e eu disse, vou orar, estava orando, e eu ouvi aquela voz dizendo assim, eu te quero aqui. E eu falei, ai, ai, ai, um fala tal coisa, outro diz para mim, vim, agora o Senhor está mandando eu vir. E eu orei, E Senhor, daí o Senhor falou, eu te quero aqui nessa cidade. E eu não gostava de Caxias. Não gostava, muito frio, uma cidade diferente da que eu morava. E eu lembro quando eu saí na rua, naquela manhã, Max, o Espírito Santo começou a fazer eu gostar daquela cidade. Comecei a olhar pro local e comecei a ver umas coisas que eu não via, que não tinha visto ainda. Comecei a olhar e aí eu comecei a pensar na possibilidade e o Espírito Santo falando, eu te quero aqui nessa cidade. E aí eu comecei a perguntar para o Senhor, mas Senhor, como vai ser? E esse assunto? E aquele? Né? E o Senhor falou, não, tu vais vir morar aqui. Essa é a minha vontade. E eu lembro que nessa época eu e a Ruth estávamos retornando ao relacionamento, que nós ficamos, namoramos, depois tivemos um tempo afastados por livre e espontânea pressão do Senhor, né? Mas a Ruth não tinha certeza dos sentimentos, então os irmãos orientaram que tivesse que terminar, e foi uma bênção isso, foi um tratamento. E eu lembro que ela estava conversando novamente comigo e ela falou comigo novamente, né? E aí começamos a conversar, e eu lembro, amados, que uma das coisas que o Senhor me falou, mas eu te quero aqui em Caxias. Independente se tu vai casar ou não, eu te quero aqui em Caxias. E quando eu e a Ruth conversamos, e até nós, nessa conversa, eu disse, olha, se não for para casar, eu nem começo nada. Foi assim, falei dessa maneira. E falei, e tem um detalhe, eu não vou morar em Porto Alegre, vou morar em Caxias do Sul. E a minha resposta, se era para acontecer o relacionamento, era se ela dissesse sim, que ela ia morar em Caxias. E ela falou, oh, glória a Deus, né? Glória ao Senhor! Não, eu vou morar onde tu vai morar. E eu fiquei um tempo lá, fiquei todo ano 2000 em Caxias montando um apartamento, e casamos em 2001. E como eu falei para os irmãos, a Ruth chegou lá uma semana depois do casamento, e nós não sabíamos muito bem como ia ser a nossa aventura naquela cidade, que tem sido uma aventura todos esses anos. E eu lembro que, creio que 20 dias de casado, o Marco Reis, nosso irmão, me chamou e disse assim, André, não, foi antes de casar, um pouquinho antes de casar, ele disse, acho que uma semana antes de casar, isso aí. Ele chegou para mim e disse assim, André, retorna a Porto Alegre. Não deixa a Ruth sair do hospital, ela trabalhava no Santa Casa. Retorna porque eu tenho medo que a empresa lá não siga e tu não tenha mais emprego. E na hora, amados, é difícil dizer isso, mas na hora eu disse assim, não, mas se eu ficar sem emprego, é o Senhor que está me enviando para lá e lá eu não vou sair. E ele disse, não, mas ele tentou, eu te ressarço, tudo, vem embora, porque imagina se a Ruth perde o emprego, se tu perde, como é que vai ficar? Eu falei, não. Eu vou ficar lá, o Senhor quer eu lá. E amados, realmente foi uma decisão, mas foi uma decisão no Espírito Santo. A gente nem sabia o que ia acontecer. E tanto é que depois, a gente ficou, acho que creio que 45 dias nessa transição da empresa. A empresa não estava funcionando, porque a empresa foi vendida para um outro dono. Não, né? Então, eu fiquei lá 45 dias sem trabalhar, esperando. Mas, fui readmitido, fui por essa empresa, continuei trabalhando e crescemos nisso, né? Então era algo de Deus. E eu lembro que quando chegamos em Caxias, casados, não tínhamos, primeira semana olhando assim, lá morando em Caxias, não tínhamos irmãos, não conhecíamos ninguém. E eu lembro que eu e ela se olhamos e dissemos, vamos começar um grupo caseiro todas as quintas-feiras. E por 6 meses, amados, nós, todas as quintas-feiras, nós tínhamos um grupo caseiro e nós convidávamos os vizinhos da redondeza, do prédio, e não aparecia ninguém. Convidávamos, falávamos, não aparecia ninguém. Primeiros 6 meses. Acabava vindo bastante a Porto Alegre para estar com os irmãos. Mas eu lembro do... Continuamos a orar. E por fé deixamos aquela porta aberta ali. Não vai entrar gente. Né? A porta aberta era por fé mesmo. Porque nós queríamos que ia entrar pessoas por aquela porta. E eu lembro que começou a entrar, começou a chegar pessoas. E não parou por aquele tempo. E como eu falei, viver por fé, amados, é viver uma aventura com o Senhor. E eu lembro que começou a vir e nós não tínhamos cadeira para oferecer. Então nós tínhamos 3 colchões, 2 colchões de solteiro. A gente colocava na sala e as pessoas sentavam nos colchões mesmo ali. Tinha algum contato, vinha, a gente sentava e falava do amor de Deus. E começou a vir. Chegou um tempo que começou a ter reuniões com 25 naquele apartamento, um apartamento pequeno. E começou a ter, como começo de obra, sempre aparece muitos endemoniados ali naquele apartamento. Começava a acontecer coisas que a gente não sabia como fazer, mas o Espírito Santo estava ali. Eu lembro que uma vez uma mulher correu para a sacada e disse que ia se atirar e segura a mulher, né? Ainda bem que o Senhor tinha mandado um discípulo lá que... Nós apelidamos ele de Rambo, que era muito forte. Ele disse, ó, segura ela, deixa ela se atirar lá de cima. E, então era volta e meia, nós estávamos envolvidos com muitas coisas ali no apartamento e fomos continuando pela fé. Também lembro que fomos convidados para ir numa chácara que um homem queria ouvir do Senhor e era um pacote Satanás. Ele conhecia a palavra melhor do que eu. Era um italiano lá que tinha estudado num seminário, e a esposa queria que nós fôssemos lá falar com eles. E nós chegamos lá, eu e um irmão, a Ruth e a esposa desse irmão, e esse italiano, ele nos falava a palavra e ele dizia assim, vocês são discípulos de Jesus? Somos. Então, se vocês são discípulos, vai acontecer sinais, né? Vocês vão expelir demônios, vão pegar em serpentes. Se alguma coisa, algum veneno vocês tomarem, não vai fazer mal nenhum. Eu falei, não, a gente não vai tentar o Senhor, né? Mas eu vou lá buscar um veneno e vocês vão tomar aqui na minha frente. E ele foi. E ele foi, nós ficamos ali. E ele dizia, então tira o diabo da minha vida. Vocês estão dizendo que são discípulos, tira o diabo da minha vida. Eu falei, não, não é assim, né? Começamos, né? Mas na verdade ele não queria nada com o evangelho e ele queria só, era fazer chacota e nos humilhar. E eu lembro que muitas vezes as nossas visitas eram assim lá em Caxias, eram situações difíceis, né? Mas o Senhor, né? Sempre dava graça. A Ruth, ela é clara, né? Ela é alemã, mas lá muito se passa por italiana. Então, muitos lugares que a gente chegava lá, as pessoas diziam assim, ela é daqui, né? Mas tu não, né? E o pessoal lá, cidade pequena, sempre pergunta, qual é a tua família? Né? Família. A família é muito importante lá, né? A Ruth dizia, sobrenome. E tu, qual é a tua família? Eu sou da tribo de Judá. Brincava, né, mas porque lá as pessoas prezam muito por famílias, por cor de pele também, né. Hoje não é mais assim porque a cidade cresceu muito. Hoje na cidade de Caxias é só 30% de italianos. Então hoje temos pessoas de muitas nacionalidades lá, mas no período de 10 anos atrás, amados, a gente via o evangelho muito mais difícil de entrar naquela cidade. Nós temos orado, os pastores da cidade lá em Caxias, existem 7 cidades perto, eu não sei o nome delas, de Caxias, que são 100% católicas. Não tem um que se dizem evangélicos. Não tem um. Aqui, na região da Serra, 7 cidades. Que não entrou o evangelho, mas vai entrar em nome de Jesus. A gente tem orado, Deus quer levantar homens. andando por fé, vivendo uma aventura cada dia, mas proclamando o evangelho do reino a toda criatura. E Caxias, há 10 anos atrás, já foi muito mais difícil. Isso eu falo, amados. Porque às vezes a gente ia falar e muitas vezes a pessoa não queria ouvir, mas hoje o evangelho tem se aberto lá de uma maneira grandiosa. Porque os irmãos, nós temos andado em comunhão com outras congregações, os irmãos têm dado testemunho de como os irmãos têm proclamado naquela cidade. Pastores que chegaram há 30 anos atrás nos contam agora como é Caxias, é algo muito diferente. Então, nesses 10 anos, nós vivemos lá, eu e a Ruth, essas aventuras, mas na dependência do Espírito Santo. Erramos bastante, com certeza. Muitas vezes tivemos que nos arrepender, voltar ao Senhor, dizer assim, mas o que está saindo errado? Às vezes era por falta de cuidado, às vezes era por muito cuidado. Precisamos acertar algumas vezes. Lembro que no início, o Vilário esteve comigo aqui na casa do Vinícius e ele nos ajudou foram pouco tempo junto com ele ali, mas nos ajudou a visualizar algo. Ele falou que precisávamos continuar aquilo que o Senhor tinha nos ensinado. Fundamentos. Aplicar muito bem o fundamento. Livreto número 1, número 2, número 3. Lá em Caxias, por esses 10 anos, tem sido como, um passo de valsa. Dois para lá e um para cá. É 2, é 1, é 3. Sempre aplicando esse fundamento. Mas nós temos aprendido, amados, que discípulos bem fundamentados, eles crescem com o Senhor. E hoje a igreja, a congregação lá, muitos pastores têm nos chamado e perguntado como nós temos feito, porque já tem conhecido irmãos da congregação. E amados, não tem nada demais, tem só a oração e pedir para o Espírito Santo nos ajudar e fortalecer as vidas com os fundamentos. Todos nós, amados, fomos chamados a viver por fé. Quando eu falo fé, amados, eu digo que, volto a dizer, não sei o tamanho, não sei como, mas o Senhor sabe. E quando entregamos nossa vida ao Senhor, Senhor, eu quero ser usado e quero viver por fé. O Senhor sempre nos manifesta algo através do seu Espírito Santo. Vou contar uma história que é recente. Estava um dia orando, tempo atrás orando, dizendo, Senhor, conheço bastante gente, mas aqui no bairro eu não conheço, eu tento falar, mas não consigo, muitos trabalham e chego só à noite, eu preciso, Senhor, nos faz conhecido aqui agora, nosso local da sede é perto da minha casa, nos faz conhecido aqui nesse local. E quando a gente ora, a gente tem que esperar, muitas vezes acontece, quando a gente nem lembra que a gente orou, acontece. Um dia estou chegando em casa, à tarde, eu moro numa rua sem saída, a última casa dessa rua, e uma rua tranquila, e agora tem uma farmácia na nossa esquina, e um dia à tarde eu estou chegando em casa, e quando eu estou entrando nessa rua sem saída, um policial me ataca, e ele com distintivo, né, com a carteira e uma pistola, para aí, eu parei, né, eu com essa cara aqui, né, ele pensou que eu fosse algum, né, ali na minha redondeza mora muito italiano, né, ele pensou, ó, esse aí tá suspeito, parou, deixa eu entrar no teu carro, entrou no meu carro, fica na direção, me revistou, né, botou até a pistola assim, começou a bater, ver se não tava armado, e daí ele falou assim, ó, presta atenção, nós vamos agora, tu vai participar de uma perseguição. Tá louco esse cara aí. Enlouqueceu. Não, mas tudo muito rápido, né? Eu tô contando devagar, mas... E grito. E entra aí no carro e tu não tem nada. E ele assim, ó, dá uma ré aí. Eu dei uma ré e vem pra cá. E eu saí, né? Correndo com o carro. Meu carro era 1.0, se tornou 2.0. E eu obedecendo. Nessa hora é bom, a autoridade tá do lado, né? E quando nós estamos indo assim, ele falou, entra naquela avenida lá, e eu falei, como vou entrar? É contramão? Entra contramão. E começou a gritar comigo, entra, tô mandando entrar. E eu entrei, né? E ele gritando, polícia, polícia, com o corpo pra fora do carro, e eu não entendendo nada. E ele assim, o que que tu faz? O que que tu tá fazendo nesse bairro aqui? Eu moro aqui, o que que tu faz? Eu sou pastor. Ha! Que pastor? Nada. E eu, amados, eu achei que ele não era também policial. Eu pensei, esse cara tá me sequestrando e tá dizendo que é policial. Então os dois estavam em dúvida do assunto. E entramos numa rua e ele disse, ó, estaciona naquele posto ali. Eu estacionei, vem atrás de mim. E eu falei, ai meu Deus. Ele, ó, fica atrás de mim que é seguro. E eu falei, ah tá, vou ter que confiar, né? E ele correndo e eu atrás dele, entrou numa casa, ele falou, ó, fica atrás do caminhão lá. E eu obedecendo, né? Eu tava, a autoridade era ele. Comecei a entender que era policial mesmo. E daqui um pouco assim, uns 30 metros assim, eu vejo dois caras saindo de trás de uma casa assim, eram os assaltantes, eles olharam e eu me escondi atrás do pneu do caminhão, tinha um pneu alto assim, escondi ali, eu falo, não tinha arma alguma, só quando os caras correram eu gritei, o policial tá aqui, ó, ele saiu correndo. Não conseguiram pegar, mas ontem até fiquei sabendo que eles foram presos, esses assaltantes. Daqui um pouco me liga, a Ruth tinha umas 30 ligações no meu celular, e a Ruth me liga e ela estava nervosa e dizendo assim, ó, ah, entrou assaltante aqui no nosso pátio, amor, não sei o que e tal. Daí eu cheguei pro policial e falei assim, foi na minha casa? Não, não sei, eu te peguei na rua ali. E aí quando, na verdade eu estava envolvido com isso e a Ruth também sem saber, esses assaltantes fugiram de uma farmácia, entraram na rua sem saída, quando chegaram, acharam que tinha saído da rua, não tinha, pularam nossa grade e foram pulando casas, né? E tentaram chamar a Ruth até para dar uma... E esse policial, o policial ainda deu dois tiros lá no muro, lá perto da minha casa, lá, e não conseguiu atingir os bandidos. Toda essa história, amados, eu queria resumir. Quando voltamos, eu trouxe de volta o policial. Fomos numa farmácia, estava cheio de gente lá. O policial chegou assim e falou assim, ah, tu tava brincando comigo, tu não é pastor nada, né? Eu falei, não sou. Aí tinha uma senhora que conhecia a Ruth e falou, não, ele é pastor sim. Não, mas tu não tem cara de pastor. Mas tá bom. Mas vamos lá, né? O meu apelido lá era Bin Laden, né? Alguns lá que me habilitaram. Mais um que achou que eu sou terrorista, né? Quando a gente jogava futebol lá, outra história, né? Mas jogava futebol, era 80% italiano, tinha um negrão e eu, né? Bem pretinho e eu. E aí ele era um negro, um árabe e o resto italiano. Então, o pessoal apelidava de Bin Laden, né? E essa vez o cara disse, não, mas tu tem cara de daqueles caras lá da Zombie Bomba. Eu falei, não, mas eu sou pastor. Aí, amados, resumo da ópera. Quando, na outra semana, esse policial ficou amigo meu, e ele esqueceu a carteira dele dentro do meu carro, que ele botou na perseguição, ele botou a carteira dentro do meu porta-luva. E eu tava num grupo caseiro e ele me liga, descobriu meu celular lá com um vizinho, e me ligou. Ô pastor, já tava me chamando de pastor, né? Ô pastor, minha carteira não ficou no teu carro? Eu falei, ah, não sei, não vi. Tá no porta-luva. Pode ir. Daí eu fui ver, tava lá, ele me procurou, foi buscar, e nós estávamos no grupo caseiro e ele entrou. Sentou no grupo caseiro, né? Sentou ali, ouviu do evangelho, e daí ele chegou pra mim e falou assim, ó, toda vez que agora acontecer alguma coisa aqui perto, me liga, qualquer hora que eu tô aqui. Ele falou, ó, tu me ajudou, agora eu vou te ajudar. Não, tá tudo tranquilo. E ele foi no grupo caseiro, levou o colega dele lá. E ali, amados, naquele comércio ali, todo mundo agora me conhece, né? Lá do pastor que entrou, né? Então, nós temos dado testemunho de Deus. Antes de ontem, eu cheguei na farmácia e a dona estava lá e ela me contou que os bandidos tinham sido presos, que ela foi lá reconhecer lá na cadeia, na quinta-feira passada. E ela falou assim, André, eu queria ver contigo porque assim, ó, eu queria ajudar vocês com comida, alimento, para obras sociais, vocês fazem isso, né? Então entrou, abriu a porta para o evangelho entrar ali naquelas vidas, E aí compartilhamos algumas coisas, né? E ela disse assim, não, eu quero ajudar, eu quero estar junto, né? E então ali naquele bairro ali começamos a ficar conhecidos, muito mais que éramos, né? Mas agora muito mais. Tem um discípulo nosso, o Felipe lá, o pai dele mora ali também no bairro. E quando o Felipe ficou sabendo através do pai dele, ó, entrou uns bandidos na casa de um pastor aí, o Felipe correu lá em casa, né? Ah, foi na tua casa então? Então ali ficamos bem conhecidos agora, né? Quando a gente se esconde, o Senhor nos tira para fora, né? Mas amados, foi uma aventura, mas depois eu lembrei daquela oração que eu tinha feito. Às vezes a gente tenta dizer, Senhor, eu quero ser usado, mas não mexe uma perninha para ser usado no Senhor. Quando a gente ora, o Senhor diz, ah, então deixa comigo, eu vou te usar. Essa foi uma, né? Eu participei já, a segunda perseguição que eu participo de bandidos lá, né? Então, mas o Senhor tem levantado a gente através da sua graça. E como eu falei, amados, o justo viverá pela fé. Queria contar mais um testemunho. A igreja lá tem ajudado uma família uruguaia, um rapaz que era de rua, muitos aqui devem conhecer já, uma figura. Esse jovem, ele estava na rua, e nós temos um discípulo lá, que ele abre sua casa e ele chama as pessoas, e esse jovem estava, ele era malabarista de rua. E ele estava fazendo malabarismo lá, e esse jovem estava com uma inflamação no dente. E o irmão chamou ele para a casa dele e disse, tu tá onde? Não, eu sou do Uruguai, não tenho casa, moro na rua. Chamou ele, cuidou ele durante 30 dias. Ele não sabia quem era, botou dentro de casa, junto com a família e cuidou desse rapaz. Esse rapaz começou a andar conosco e se converteu, andou. E nós não sabíamos ainda assim se ele estava bem convertido, né? Porque é um rapaz de rua, às vezes dava umas aprontadas. Mas nós fomos ali, a igreja foi investindo nesse rapaz. E depois ele voltou para o mundo, se desviou e ele foi esfaqueado. Levou 5 facadas. Só que quando ele foi para o hospital, quando acordou, ele só falava espanhol. O pessoal perguntou o endereço dele, ninguém entendia nada, mas aí pediram se tinha algum telefone que ele pudesse anotar. E o telefone que ele lembrou era desse irmão, o Paulo, que fazia meses que não falava. E aí ligaram para o Paulo, chamaram nós e nós fomos para o hospital lá, reconhecer se era o nosso ex-discípulo e reconhecemos. E ele quase morreu naquele tempo. E aí ele quis retornar ao Senhor, levamos para o encontro de libertação e daí ele contou a história que tinha fugido do Uruguai, que não tinha nos contado da primeira vez, tinha abandonado a esposa, 2 filhos, e já fazia 2 anos e alguns meses. Então nós falamos, bom, agora nós vamos ter que ir até o Uruguai, tu vai ter que pedir perdão para a tua esposa, para o sogro, que o sogro que estava cuidando, uma família muito pobre lá no Uruguai. E aí nós fomos até Montevidéu com ele, chegamos lá. Ele ligou para a mãe dele era polícia militar também, e a mãe dele xingou bastante ele, porque fazia 2 anos e pouco que ele não mantinha contato. E a mãe dele disse, nem vai procurar tua esposa, porque ela está embaraçada de outro muchacho. Ela estava grávida de um outro rapaz, né? Eu não sabia que era embaraçado, né? Eu falei, bom, deve estar enrolado. Meu espanhol não era muito bom, agora tá melhorando. Tá enrolada lá, né? E ele, embaraçada. Eu falei, o que é embaraçada? Tá grávida. Pá, amados, minha fé diminuiu. E eu falei, pá, toda essa quilometragem aqui, longe. E amados, mas vamos lá, né? Tem que pedir perdão, vamos. Chegamos na frente da casa e ele assim, e ele foi falando as coisas por partes. Chegamos na frente perto da casa, ele falou, meu sogro não gosta muito de mim, eu tenho medo da reação dele. E o Leandro chegou assim e falou pra mim, o Leandro que estava comigo, né? O Leandro Lamp, morava em Bento, agora mora em Caxias, ele chegou pra mim assim e falou, Vão ter emoção forte aí. E daí ele falou, o que que teu sogro faz? Aí, ele, quando ele era jovem, ele era boxeador. E a coisa foi... Aí chegamos lá e bateu na porta daquela casa e veio toda aquela família, veio os filhos dele, veio a esposa embaraçada de 8 meses, agora eu já sabia que era embaraçada, veio o companheiro dela, chegaram e aí ele pediu perdão e aquela família nos recebeu, nos acolheu, o sogro... Eu recebeu ele com um beijo, eu falei, vá, mas esse não era o boxeador. Ele falou, ah, Deus muda as coisas, né? Pediu perdão para a família. E aí deixamos o Daniel na casa dele e até mantemos um contato com a igreja do Uruguai para que cuidassem dele lá. E viemos para cá. Não deu muitos dias, ele ligou lá do Uruguai e disse assim, o rapaz que vivia com a minha esposa... Disse que é para mim criar o terceiro filho, que o terceiro filho é meu. Ele foi embora e o Daniel assumiu então esse filho, que não era dele. E eles retornaram, né? E então eles vieram para Caxias novamente. Hoje estão em Caxias, ele está criando esse terceiro filho, né? Mas estão andando debaixo de cuidado. Mas... Numa dessas viagens, amados, que nós estávamos indo para o Uruguai, acho que foi essa primeira, e aí que eu ia chegar, eu e o Leandro saímos do Uruguai, era um meio-dia lá de Montevidéu, quando estávamos aqui perto, 40 quilômetros, 45 quilômetros do Chuí, já era tardinha, porque a gente veio parando devagar, eu tinha um Uno, até o apelido do meu Uno era Pony, era pequenininho mesmo, e eu abasteci lá e... Amados, a gasolina, eu notei que o ponteiro começou a diminuir muito rápido. E lá, né, quem conhece aquelas distâncias, não tinha posto na época, era muito longe. E estava começando a chover, e eu e o Leandro ali, e de repente, assim, faltando uns, não sei se era 35 ou 40 quilômetros, de repente o carro parou, e aí ele perguntou o que que houve, eu falei, olha, essa gasolina, eu bem notei que o carro estava andando demais, acho que a gente botou uma gasolina errada, lá deu um problema na boia, e parou, o carro parou ali, como se não tivesse gasolina. Aí eu fui lá no tanque, abri o tanque, deu um estouro assim, acho que ele me disse que a boia começou a funcionar de novo, tinha mais uma quilometragem, andamos mais 5 quilômetros, parou o carro. E era tardinha, chovendo, não passava carro, era deserto ali, aquela estrada. E aí nós, e agora, e o Leandro, sempre quando tá nervoso, começa a rir, né? E ria. E diz, mas ficar rindo, nós temos que ir. Daí disse, tá, então tu vai até o Chuí a pé e eu fico no carro. Não, tu vai, começou aquela coisa aí, né? Quem é que vai? E daí nós lembramos, temos que orar. Vamos orar. E aí atacamos dois carros que passou, nenhum parou, e oramos. Ah, mas deu 5 minutos, parou um carro, um Uno. Um outro Uno. Lá na frente. E veio um rapaz muito alto, claro, de olho claro, e um chapéu nos olhos. E esse rapaz chegou, perguntou em espanhol lá o que tinha acontecido, né? E nós falando bem espanhol, barbaridade. E aí eu explicando para ele, ó, não dá para andar, não tem gasolina, né? Essas coisas. E aí ele falou assim para mim, tiene corda? Olha, se tivesse uma corda, seria perigoso agora. Aí, amados, estava chovendo e eu tinha um cabo de bateria, daqueles bem fininho, que nunca funcionou para bateria. Ele era tão ruim que não funcionava. E aí eu mostrei para ele, e aí eu lembrei que nós tínhamos uma cinta, a cinta do Leandro e a minha cinta. Era a única corda que dava para fazer. Amados, aquele rapaz, ele dizia assim, ó, não saiam do carro. Ele pegou as duas cintas, mais os cabos de bateria, amarrou no carro dele e falou, vamos lá. Aí ele andava, e aquele carro ali andando, solto, né, com aquelas cabos. Andávamos um quilômetro, arrebentava. Aí ele dizia, não desce do carro, eu amarro. Ele deitava na chuva, amarrava o carro, vamos de novo. Aí eu comecei a ficar meio cabreiro com aquela situação, quem é esse cara? Aí eu desci do carro e falei, ah, eu comecei a ver voz no carro, disse, ah, vou ver quem está no carro dele lá. Eu fui chegar perto do carro dele, ele me abraçou e disse, ah, volta pro teu carro. Voltei. Amados, quando faltava 5 quilômetros, falei, agora tá perto do posto, né? E fomos amarrando tudo que dava, tudo que era cordinha, amarrava e era cinta, até tem lá as fivelas que terminou a cinta, mas as fivelas ficaram boas ainda. E amados, ele levou até o posto. Chegamos no posto, eu e o Leandro quisemos pagar o valor para ele, botar gasolina no carro dele, e ele falou, e falamos de Jesus para ele, e ele abriu um sorriso, que eu nunca tive um sorriso igual. E aí ele ficou até nós abastecer e sair. Quando nós saímos, ele abanou, nós fomos embora. Se me perguntar se era anjo, não sei. Mas que o Senhor, naquela hora, nos providenciou alguém e que nos cuidou. Então, contei toda essa história do Daniel, contei essa história do Uruguai, que nesses anos Deus tem nos tentado em muitas situações difíceis. Essa foi uma, embora material, que poderíamos até resolver de outra maneira, mas Deus nos guardou com o amor dele, tão genuíno. E a notícia boa que eu queria dar, mas que o Daniel lá, esse rapaz agora, ele tinha uma causa também na polícia, na justiça do Uruguai. E esse mês ele foi liberado pela justiça uruguaia. Ele está trabalhando em Caxias já. Ele está sustentando agora a sua casa. Né, os irmãos têm ajudado a pagar o aluguel lá da casa dele, mas agora ele começou a sustentar o seu lar. Está com seus 3 filhos. E agora a irmã dele veio morar em Caxias e a mãe dele está se mudando para Caxias. Está se mudando para Caxias. Ela se aposentou no Uruguai, veio visitar, gostou, já foi até na igreja, na congregação, está com a congregação, veio embora porque ela viu o testemunho. Todos os irmãos que foram, a gente sempre foi muito recebido na casa dela. E nesse tempo, a gente sabe que foi uma vida só. Uma vida que começou algo. Mas agora a gente vê a sede dos filhos dele pelo Evangelho. E amados, essa história nos ensinou algo. Foi uma vida, que, atrás de uma vida sempre tem uma multidão, né? Sabemos disso. Mas com essa vida Deus tem ensinado a nós a irmos até o fim com tudo aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Às vezes a gente ora e diz assim, bah, Senhor, mas eu quero ser usado. Mas o Senhor já nos entregou um talentinho, vou dizer talentinho, não vou nem mudar o que a palavra diz, mas talvez um talento menor que o que diz na palavra. E a gente diz, ah, mas Senhor, eu quero coisas maiores, eu quero algo mais. Se nós não formos fiéis no pouco que o Senhor nos confiou, por que vamos pedir o muito? E o Senhor tem nos dado, tem nos ensinado, né, que nós precisamos andar realmente pela fé. Alguns discípulos perguntavam, por que a gente vai fazer com essa vida agora? A maioria das vezes não sabia o que fazer. Confesso para os irmãos que nós nos reunimos e orávamos e até o Senhor responder. Hoje, como eu falei, o Daniel tem dado um retorno, mas teve um irmão que falou assim para mim, e se o Daniel não quiser mais o Senhor, todo esse empenho, tudo que foi colocado, né? Os irmãos alugaram casa, foram ao Uruguai algumas vezes. Eu falei para ele, bom, se o Daniel não quiser mais, eu tenho certeza, mas que atrás dele é essa multidão, que é os filhos, pai, mãe, alguma coisa Deus vai fazer. E agora a mãe dele, a irmã dele tá indo já nos encontros de jovens, ela já tá ouvindo do Evangelho, tá calculando o preço lá em Caxias. E nós vimos nesse tempo que o Senhor tem chamado, amados, a sua amada igreja a servir. A servir naquilo que o Senhor está chamando. Às vezes ficamos empolgados com muitas coisas e saímos do foco e vamos fazer isso. Mas eu queria dizer para os amados que o Senhor tem chamado a sua igreja para ser fiel no pouco que Ele tem confiado. Se formos fiel no pouco, Ele vai nos acrescentar. Minha oração tem sido para que o Senhor entre naquelas cidades, como eu falei, ali perto de Caxias, que não tem um discípulo. Deus tem nos preparado, tem nos falado nesses anos para poder chegar nesses lugares não é fácil, porque realmente as pessoas lá não têm ouvido a voz de Deus, têm ouvido ainda só uma religião. Muitos falam a respeito de cidades, de países que são perseguidos e que não entram o evangelho, mas amados, aqui no nosso estado, a não perseguição de morte, já teve de apedrejamento, né? O primeiro pastor de Caxias foi o pai do nosso irmão Erasmo, e ele foi, a casa dele foi apedrejada lá, padres queimaram as bíblias, tiravam as bíblias dos irmãos e queimavam em praça pública lá em Caxias, há anos atrás. Então, ainda que hoje não tem mais esse tipo de perseguição, mas tem sim ainda uma dificuldade de entrarmos com o evangelho. Isso vai acontecer através de oração, mas da igreja, sendo fiel no pouco. Cada direção que o Espírito Santo dá para nós, para os jovens, olha, cuida, apacenta essa minha ovelha, porque atrás dela tem uma multidão. Eu quero que tu ande essa aventura de fé com essa pessoa. Então, Deus tem nos levado a viver pela fé, e digo para os amados, talvez não seja o maior exemplo de fé, não. Eu sei que não sou. E nem estou dizendo aqui para exaltar, mas estou dizendo, amados, que a palavra nos diz que o justo viverá pela fé. Nós precisamos, sim, colocar nossa vida em oração e buscar através da fé que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos anima a caminhar a cada dia. Falamos eu e a Ruth agora, quando completamos 10 anos de casado. Se o Senhor permitisse nós enxergar, quando nós casamos, o que ia acontecer em 10 anos, amados, certamente nós não tínhamos nem ido para aquela cidade. Estou dizendo isso, eu gosto muito de lá, agora eu amo Caxias. Eu digo para o Senhor, não vou sair de Caxias, até Ele mandar outra coisa, né? Mas, amados, se nós olhássemos, nós olhamos assim, tanta coisa que aconteceu, tanta situação, tanta bênção, tanta, às vezes, tristeza, dificuldade, mas se nós vamos ver antes, muitas vezes vamos dizer, não, eu não sou capaz, e não somos mesmo. Mas o Senhor é tão bom que quando andamos por Ele, Ele guia os nossos passos. Ele tem que ser os nossos olhos, nossas mãos. Ele tem que andar. Nós temos que andar através dEle. Mas Ele tem que viver dentro de nós, amados. Muitas vezes dizemos, ah, mas eu não posso fazer isso. Quando entregamos para o Senhor, nós podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não consigo. Eu já tentei. A palavra continua a mesma. O justo viverá por fé. Temos que continuar. Deus não chamou nós a ter toda a sabedoria e conhecer tudo para depois ir. O Senhor nos chamou do jeito que estávamos e muitas vezes do jeito que estamos, para que Ele se manifeste através de nós. Quero terminar dizendo para os amados que tudo o que aprendi com os irmãos que recebi aqui, muitas vezes, aqui a gente não entendia o porquê que o Senhor nos ensinou aquelas coisas através do irmão, esse assunto. Quando chegamos lá, muitas vezes, embora tinha telefone, falavam com os discipuladores, falava, mas muitas vezes nós tínhamos que resolver situações naquela hora e tínhamos que estar ali buscando o Espírito Santo. E eu quero dizer para os amados que nesse tempo, tem sido um tempo de aventura do Espírito Santo. Minha esposa Ruth tem me ajudado muito nesses anos. Posso dizer que o Senhor me chamou para a obra lá, mas se não fosse a Ruth ali, tá junto comigo, com meus filhos ali, eu não conseguiria. Ela sempre me apoiou. E hoje temos lá os irmãos que estão andando conosco na liderança, diaconia, junto. E tem sido realmente uma alegria de andar com aqueles irmãos, de ouvir também o que eles têm aprendido, o que Deus tem mostrado a eles. E o Senhor tem nos levado realmente a continuar. Cada situação que muitas vezes nos deixa, pode nos deixar entristecidos, aquele desânimo, mas agora continua. A palavra sempre diz, o justo viverá pela fé. Então, lembrando, já estou terminando aqui, mas lembrando a palavra de Paulo, que Paulo estava dando graças a Deus por todos, né, da igreja aqui em Tessalônica, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, uma fé prática, da abnegação do vosso amor, um amor no Senhor e com a firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Nós, como discípulos de Jesus, temos que andar, devemos andar sempre na esperança que Jesus está retornando. Então, por isso que eu queria dizer para os jovens, muitas vezes alguns jovens pensam assim, ah, mas um dia o Senhor vai me usar no tempo certo. Eu quero dizer, amados, que todos que Ele chamou, a esses Ele capacitou. Amém? Então, nessa idade, o Senhor quer chamar cada um a manifestar Cristo Jesus a todas as vidas. Que o Senhor tem te concedido todo o teu relacionamento, todo aquele, as pessoas que tu estás na volta, o Senhor tem te capacitado para que tu ande e que tu seja luz, mas que tu possa ser usado e continue a fazer discípulos, a cuidar desses discípulos, e mesmo quando a gente não sabe o que fazer, mas o Senhor mandou a igreja continuar a fazer a sua obra. Essa obra o Senhor não entregou a anjos, essa obra entregou a nós, a igreja. Por isso que a igreja precisa, sim, viver pela fé. Nós temos muitas vezes métodos para aplicarmos, mas não é, os métodos nos ajudam, mas é pela fé, mas não podemos fugir disso. O Senhor nos chamou para andar por fé. Amém. Nós, lá em Caxias, estamos sempre de braços abertos a receber os irmãos. Eu sei que alguns jovens já estiveram lá aqui, né, e foi uma benção. Então lá nós estamos sempre recebendo, sempre que os irmãos quiserem nos visitar, estamos lá de braços abertos, né? Amém. Agora eu cheguei lá, meu irmão tá aí, né? Quem não conhece, o irmão daquele rapaz lá também, Matheus Furtado. Diz que é meio parecido comigo, né? Amém. Queria orar com os irmãos. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado, Pai, porque é tu que nos capacita, Senhor. É tu que nos dá toda a direção, que nos guia. Ó, Senhor, mas aqui nós temos uma congregação aqui reunida com muitos jovens aqui, adolescentes. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja animando todos na caminhada para andar nessa aventura da fé, Senhor, em ti. O justo viverá por fé. Senhor Jesus, usa já os meus amados nesse tempo, nessa idade que eles têm, jovens ainda, usa eles, Senhor, aqui nessa cidade, nos bairros, tu já tem usado muitos, continua usando, Senhor, mas também se tu tem irmãos para levantar, para serem usados, Senhor, no nosso interior, aqui do estado, no Brasil, no mundo, fale, Senhor, dá a direção, Senhor, em nome de Jesus. dá atrás a tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Senhor, mesmo às vezes quando não sabemos toda a direção, Senhor, que possamos andar pela fé já na direção que tu tem nos dado, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Senhor, continua usando esses jovens aqui, Senhor. Continua usando eles, ó, Pai, com uma fé prática, Senhor. Uma fé operosa, Senhor, em nome de Jesus. E que nenhum desses jovens possa perder a esperança do teu retorno, da tua volta. Que toda a igreja possa aguardar, Senhor, como os irmãos aguardavam o dia da tua volta, Senhor. Que a igreja possa viver em laços de amor, Senhor, genuíno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E que nós todos aqui possamos também nos tornar modelos como aqueles crentes se tornaram para toda a Macedônia e a Caia, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Pai, aquela fé foi divulgada lá, Senhor, naqueles locais, Senhor, e eles em meio a muita tribulação e perseguição, Senhor, essa igreja se formou pela fé, Senhor, andando no Evangelho do Reino. Agora eu te peço, Pai, que tu nos capacite, Senhor. Que nunca venhamos a desistir, Senhor, daquilo que tu tem nos prometido e tem nos dado direção. Em nome de Jesus, guarda nossas vidas, guarda a vida de cada irmão aqui, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão aqui que também nos ajudou, Senhor, nesse tempo, tem nos ajudado, Senhor, os pastores, os irmãos que têm nos orientado, Senhor, para que a gente não venha também desanimar e desistir, Senhor, daquilo que tu tem nos confiado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe a todos, amados.